I've got 12-sided die. I've got Kitty Pryde and Nightcrawler too. Waiting there for me, yes I do. I do. Bem-vindos a mais um Advanced Podcast, o seu podcast de RPG Escola Velha da Terceira Terra. Hoje eu tô aqui com o Sembiano, Gustavo. Fala um oi aí, Gustavo. Belezinha? E o Gustavo Chicago, tudo bom? Gustavo, Fabiano Chicago. Isso. E aí, gurizada medonha, tudo bem? Tudo bom? Fabiano, me explica o porquê desse apelido seu. O Gustavo já explicou numa outra oportunidade aqui. Cara, assim, ó. Eu, desde do segundo grau, quando eu comecei a jogar RPG, eu estudava num colégio público e eu gostava de jogar basquete. Gostava muito de jogar basquete. Só que como é que é? Gordo jogando basquete é uma tristeza, né? Só que eu consegui ter uma particularidade que eu era o melhorzinho do time dos ruins. Então, assim, ó, fora o pessoal que usava, que era o do grupo da escola, que fazia os torneios e tudo, nosso, o resto, eu era o melhorzinho do resto. E eu sempre usava uma camiseta do Chicago Bulls, um boné do Chicago Bulls nos treinos e tudo mais. Quando eu comecei a jogar RPG, um dos caras que jogava comigo basquete era um dos mestres de GURPS que eu conheci. Então ele espalhou o apelido de Chicago, porque os caras me chamavam de Chicago Bulls, e aí pegou. E aí, considerando todos os apelidos ruins que a gente recebe, Chicago pra mim tá um baita de um apelido. Uma excelente história aí. Bom, estamos aqui em 2012, em pleno sábado de carnaval, porque a gente não tem nada melhor do que tá fazendo, né? Pra gravar esse retorno triunfal aqui do Advanced Podcast. Que não vai ser mais só o seu RPG, o seu podcast RPG Escola Velha da Terceira Terra. Nós vamos começar aqui a abordar também, falar um pouquinho de game design, adaptações e mecânicas em geral, né? Vamos abranger um pouco, porque a gente tem um limite para falar de velharia, a cabeça já não deixa lembrar de tanta mais porcaria para estar falando para vocês. Então vamos abrir um pouco o leque aí. E hoje, né, eu queria chamar esses dois, quem estava dando sopa aí no Twitter e no Skype, pra gente falar um pouquinho, né, tentar definir o que que é um RPG Escola Velha, o que que faz as pessoas sentirem esse saudosismo, o que que hoje a gente joga um RPG Escola Nova e não gosta ou fica sentindo falta daquele gostinho dos anos 80, anos 90, né? O que vocês acham, então? Vambora? Bora, diz aí. Pode começar. Posso? Então, pode, tá. Lógico. Bem, old school, escola velha, pra mim, querendo ou não, é aquele negócio da regra dos 15 anos, né? É aquele RPG que tu jogava antigamente, que era muito menos regra e mais a interpretação dos personagens. Não tinha sistema definido pra tudo, sabe? Não era, tudo tem uma CD pra fazer, como é que tu sobe uma escada, como é que desarma uma armadilha, não tem uma regra definida pra tudo. Então o mestre e os jogadores tinham que se virar com o quesito da interpretação. Eu acho que o básico da escola velha é isso. Mas não é só isso. Por exemplo, o GURPS sempre foi um RPG muito, muito cheio de regra, né? A gente tinha regra pra cavar buraco. Né? Não, não é só isso. Eu acho que é um pouco o que você falou, Chicago, mas pensando um pouquinho pelo lado do jogador agir não só conforme o melhor número da ficha. Tinham muitas ações que tinham que fazer e que não estava lá descrito o número dele, ou que não, ele pensar além da pura e simples matemática do sistema. Né? Eu acho que muito se fala de escola velha como se tivessem sido pensados esses RPGs de antigamente como essa ausência de regras fosse uma coisa proposital. E a verdade é que no desenvolver desses sistemas, mesmo o AD&D ou o D&D, regras foram surgindo, né, através de suplementos. Então, eu vejo muito no Escola Velha essa situação realmente da relação do mestre e jogador ser mais humano e menos mudado, digamos assim. Cara, e não é só o sistema, eu acho que isso vai muito do mestre, né? Eu julguei outro, podemos falar assim. Eu acho que a quarta edição é o epítone aí do RPG da Escola Nova. Mas eu joguei uma aventura que tinha esse feeling de escola velha. Né? A gente simplesmente tinha um obstáculo que tinha que sobrepor e que não dava para se bater no obstáculo até ele virar uma escada. Era uma parede que a gente tinha que escalar. É Eu não que eu podia acho que daí, bater ela com uma tem, espada. tem essa situação que você comentou. Uma coisa é o estilo escola velha, outra coisa são sistemas que favorecem mais esse estilo, que são os sistemas mais antigos mesmo, ou esses retroclones, né? É, a própria falta de regra, ou a falta, às vezes, Eu costumo citar muito a impotência do jogador, né? O jogador, quando ele está impotente, ele não consegue vencer aquele obstáculo da maneira convencional, que é bater com a espada, simplesmente fazer isso, ele tem que ser criativo. Eu acho que o que a gente sente falta é a criatividade na hora do jogo, na mesa, e não simplesmente o cara pegar a ficha, a matemática, destrinchar a matemática do sistema, escolher aquela raça, porque dá um bônus mais ou menos aquilo. É, sei lá, eu acho que eu sinto falta de ver na mesa o cara pegar ter na mochila uma corda e tentar usar uma corda para laçar um inimigo, prender a mão dele e tentar derrubar ele no chão e sair correndo pro outro lado. Eu acho que se perdeu um pouquinho com o passar com a evolução dos jogadores, vamos dizer assim, com o pessoal novo que vem chegando, o pessoal começou a perder aquela criatividade de sair fora da caixa. O pessoal pega a planilha, olha ali, eu posso fazer um ataque normal, eu toco uma magia de nível 1, eu posso usar um item, eu posso fugir, essas são minhas ações. E parece que as pessoas só ficam nisso. Eu me lembro, no, tem um jogo da quarta edição que meu irmão estava jogando, que ele montou um bardo, e o pessoal estava escolhendo os poderes, escolhendo os itens na hora de começar o jogo, e ele falou assim: ah, vou comprar um arco para mim. E aí metade dos jogadores olharam para ele e falaram assim: pra que tu vai comprar um arco? Tu não tem nenhum power que usa arco. Ele falou assim: porra, eu preciso de um arco se eu precisar atirar em alguém de longe, ora. Não, eu não vivo na base dos meus powers. Não é assim que funciona, não é só isso o jogo. Eu acho que o pessoal começou a se esquecer e ficar muito grudado o que está escrito na planilha. Cara, eu joguei bastante a D&D e D&D, eu concordo com isso, mas a verdade é que esse tipo de jogador sempre existiu, mesmo nesses outros sistemas, né? Tinha um pessoal que era mais focado nas regras ou mais na planilha. Eu acho que vai muito, às vezes, também um pouco da timidez, do estilo de jogo de cada um, né? É, mas eu acho que aí vem um pouco das duas coisas, né? Você tem um sistema que ele não tem, apesar de ele não ter regra, a gente tá falando aqui, o sistema escola velha é aquele que não tem regra para um punhado de coisa, você precisa fazer aquele punhado de coisa. Mesmo você ter um jogador que foi lá, não, vou escolher o anão porque ele dá um bônus em hit point aqui, eu vou pegar esse machado que dá mais dano, tudo bem, mas chega um ponto no que é simplesmente aí vem o papel do mestre, né? De colocar desafios que estão além da planilha do jogador, além da ficha do jogador. E na quarta edição eu não vejo isso. Todo jogo te segue e todo mundo bate mais ou menos com o mesmo modificador, todo mundo faz a mesma coisa. Você pode até colocar: ah, eu vou colocar aqui um desafio de escalar uma parede. Ah, rola aí o seu Athletics 3 vezes, se falhar duas, você caiu. Não é isso. Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o sistema mesmo, como o Gustavo disse, é o sistema e o estilo de narrativa. Eu tava vendo um vídeo no YouTube do World RPG Fest que o Caco estava falando sobre o que é escola velha, o que é old school. E ele falava o seguinte: que qualquer sistema pode ser feito um jogo old school, não importa qual sistema que seja, pode ser a D&D quarta edição. O que difere é o trabalho do mestre e dos jogadores. Tu pode chegar e falar assim: olha, vocês estão vendo um corredor escuro, tu vê que a parede ela é feita de pedras coladas, e é assim, é assado, o que que tu vai fazer? E o cara: ah, eu vou procurar armadilha. Não, o que que tu vai fazer? Como é que tu vai procurar armadilha? E aí o personagem tem que dizer assim: não, eu vou começar a olhar o chão, eu tô olhando as ranhuras da parede. Eu acho que isso transforma as coisas em estilo escola velha. É tu definir, tu dizer o que que tu tá fazendo e não esperar que a tua perícia diga por ti aquilo que tu fez. Eu, pessoalmente, acho que tem que ter uma mistura dos dois no, nos jogos atualmente. O personagem tem que representar, mas a inabilidade da pessoa que tá jogando, a falta de conhecimento dela, tem que ser suprida por uma rolada de skill, por exemplo. Pro mestre poder ajudar: olha, um ladrão normalmente desarma uma armadilha assim com uma faca. Ele pega e corta o negócio. Ah, então tá, então vou pegar minha faca e vou tentar cortar aquele fio ali. Eu acho que tem que ser uma mistura dos dois. Senão a gente perde muito e fica realmente aquele negócio: ô, eu quero rolar pra ver se tem armadilha. Tu rolou, deu quanto? Deu 20. Ah, tu achou uma armadilha. Então tá, vou rolar pra desarmar. Então tá, desarmou, tchau, todo mundo segue reto. Isso é o que tá Isso é acontecendo muito hoje. de. E isso é muito de mestre para mestre também, né? Porque você pega, por exemplo, antigamente tinha a situação contrária, que é Você tinha, sei lá, um cara com inteligência 8, que era o cara que resolvia tudo. Mas porque ele era o jogador mais experiente. Então, eu acho que o Chicago está comentando é bem achar esse meio termo, né? É lógico que tem sistemas que facilitam você achar brecha, achar o ponto de equilíbrio, tem outros que não ajudam, né? Como você falou, né, Gustavo, que a falta de regras ou a necessidade de interpretar não foi uma coisa pensada quando foi construído o D&D. Ele foi uma coisa acidental. Ainda bem que foi acidental, porque eu acho que se o jogo tivesse. Ele teria sido caminhado muito mais próximo do lado wargame dele. Que a gente até já comentou algumas vezes aqui em outras gravações da Terceira Terra, né? Que o quarta edição é o RPG mais escola velha de todos, porque ele voltou lá para o wargame. Você pegar o livro de regras. Nesse sentido, sim. Agora depende da interpretação daí do mestre e dos personagens para transformar realmente numa escola velha para não deixar só um sistema de wargame, né? Eu jogo em quarta edição, eu mexo muito com o jogo organizado aqui, tem uma campanha de Dark Sun que chama Ashes of Fatas. E os caras que escrevem, meu, é uma coisa absolutamente escola velha. Você pega os arcos aí das aventuras, tem coisas que os caras levam a quarta edição para uma direção assim bem diferente do que você vê em aventura pronta da Wizards, né? Então é como o Chicago tá falando. É que o quarta edição puro. Por ele estar tá muito focado na descrição das mecânicas nos livros, quem lê tende a levar aquilo como regra absoluta, né? E na verdade eu acho que a intenção também não foi nem tão essa. Os caras queriam deixar claro ali o que eles queriam para o pessoal colocar aí o fluff, né? E acabou que as pessoas na verdade seguem aquilo que elas leem, a grande maioria, ao pé da letra, né? Teve até acho que uma brincadeira de 1º de abril de 2009, eu acho que foi, que a Wizards fez, que ia lançar um livro de como é que é, como representar num jogo de RPG. Com esse livro, lendo esse livro, você não precisa mais se preocupar porque vai ter tudo sobre como interpretar num jogo de RPG. Foi uma piada, mas uma autocrítica deles Mas é que tu não, pesada, né? não é que não, eu acho que não precisa ter regra para te poder interpretar. Eu acho que o sistema core da quarta edição tá ali, tá simples. Tu interpreta do jeito que tu quiser. Antigamente o Old School ele não tinha essas regras, até pela inabilidade que o pessoal estava recém começando, que não eles só criavam aquilo ali, criaram um RPG à base do wargame. Então foi uma evolução. Quando chegou, por exemplo, no World of Darkness, ele era um sistema feito para te representar. Mas era feito para te representar por quê? Porque essa era a história do jogo. E o sistema não ajudava em nada. O sistema World of Darkness, pelo amor de Deus, era o pior sistema de resolução de coisas. Tu tinha que resolver tudo olhando a tua planilha e tentando representar o máximo possível. Eu sinto muita falta de mago usar as magias de uma forma criativa, né? Todas as magias agora é fireball, é tiro, é laser, né? Não, ou até pior, tem tanto com a internet tem tanto guide de como tu trabalhar com teu mago. Que ele te explica, tu usa magia, aquela área escorregadia para fazer tal coisa em combate, tu usa tal magia para fazer isso. Então as pessoas estão lendo manuais de como fazer as coisas e estão deixando de ser criativo para resolver os problemas. Vocês lembram que tinha antigamente, cara, que eu, no AD&D, cito como exemplo, o mago, ele podia criar magia em níveis mais altos, assim. Então, pô, eu jogar com o mago, eu tava esperando o momento de chegar meu nível pra eu criar minha magia. Não, eu cheguei a criar magia com um bardo que eu tinha na segunda ou na terceira edição, que era uma magia de ampliar a voz para os cantos dele, aqueles de motivação, né, aumentar a moral, atingir uma área maior. Então era uma magia de segundo ou terceiro nível lá, que a voz dele aumentava, sei lá, alguns decibéis aí, e o range dela aumentava do canto do bardo. O mestre deixou fazer a magia e tal. Não era roubado, tinha sentido para o meu personagem lá, que era um scald de guerra, assim, um bardo que motivava uns pelotões e tal. É Um bardo interessante. macho, então. Bardo macho. Tocava guitarra, né? Não era violão. Eu nunca montei mago em AD&D. Meu personagem, a maioria era Tristeza. guerreiro ou ladrão. Era sempre isso. E eu gostava de jogar com ladrão. Teve até Ladrão é um bom demais, né? amigo meu, o Ellison, médico hoje, né? O cara até se mudou de onde a gente morava. Ele mestrou uma campanha, começou com o AD&D e depois, durante a campanha, chegou a terceira edição, a gente passou para D&D 3. Eu montei um ladrão e era tipo assim, todos os personagens eles eram amigos e vizinhos e parentes que moravam numa vilazinha. Então o druida era o filho de um fazendeiro, o ranger era o filho do outro fazendeiro, que eram famílias rivais, o clérigo ele era o filho do dono da padaria, e eu era o filho vagabundo da guria que fazia, da tia que fazia as roupas de couro. E no jogo, teve uma sessão que nós tínhamos que invadir um cerco, um castelo, e o mestre ele chegou para mim assim: "Não, tu é o cara, tu é o ladrão, vamos ver como é que tu vai fazer." Eu comecei a descrever tudo que eu ia fazer e o mestre deu corda para isso. Ele deixou eu entrar, eu fazia as minhas ações, eu participei de combates que se fosse rolar em dado puro, tu acerta, tu faz dano, tu erra. Eu tinha morrido acho que nos primeiros 10 minutos, só que eu consegui, sabe? Bem estilo Metal Gear, eu invadia a porcaria do castelo, botava aqueles negócios para fazer dormir nas portas, empurrava vento para dentro, batia a porta na cara dos outros. E foi um jogo muito bom, que eu gostei muito, porque o mestre deu esse espaço pra gente fazer as coisas. Ele deixou assim, ó, ele dava a descrição da cena, nós dizíamos o que ia fazer, ele: "Não, tu tem uma destreza tanto, tu sabe fazer isso, então vambora." E a gente ia seguindo. Então, assim, ó, eu vejo que o old school é muito trabalho do mestre dos jogadores, não é trabalho de sistema. A falta de regras que tinha antigamente era digamos assim, foi um motivo para existir isso. Mas hoje em dia tu não precisa das regras para fazer isso. É, a gente critica, mas nós esquecemos como mestrar. Eu acho que a culpa é nossa, no final das contas. Porque nós sabemos fazer isso, nós sabemos mestrar a escola velha, nós não precisamos de um sistema para ser escola velha, né? A gente só seguiu o que a gente já sabe fazer direito, sabe fazer bem. É, mas Mestrar. eu acho que não é nem a falta de preguiça, não é preguiça. Os tempos atuais é tudo corrido. O pessoal quer sentar numa sessão, numa mesa, jogar o máximo que puder, enquanto fica falando bobagem, porque normalmente o pessoal que se reúne para jogar RPG são amigos. Então, metade da sessão de jogo é bater papo. Então, o pessoal quer fazer as coisas rápido, quer que o sistema seja rápido, montar personagem seja rápido, escrever cena seja rápido para te poder jogar. E é isso Eu que. acho que o marco dessa mudança é bem o sistema D20, né? Que meio que na época só se fazia D20, com algumas poucas opções, e o D20 que acho que formou essa base de jogadores e de mestres e nos recondicionou, como colocou o Felipe, a ter as ações mais baseadas nas skills, né? E com essa situação de quarta edição, de Pathfinder e de outras opções surgindo agora, eu acho que isso está sendo resgatado, digamos assim, por agora, né? O Pathfinder, ele é mais. Ele é uma revisão da terceira, uma continuação da terceira edição, mas ele puxa pro lado da 2.9 ou ele é o 3.1 ou Não, 3.6? ele vai mais pro. Porque ele pega. Ele imagina o seguinte, ele. Isso na minha concepção, né? O que eu li o livro de Pathfinder. Não jogo porque eu também acabei ficando meio enjoado de jogar 3.000, mas eu acho válido, assim. Agora, o que eles fazem no meu ponto de vista, é detalhar não, é avançar ainda mais a 3.5, porque você tem situações assim, digamos assim, o nível de administração do jogador é maior no Pathfinder do que é na 3.5, porque, sei lá, no Ranger ele pega e coloca umas coisinhas a mais nos poderes e me dá essa impressão, ele vai muito mais por uma evolução do sistema do que por uma involução. É, eu sinto falta de ter uma 2,5, viu? Ainda vou sentar e vou trabalhar em pegar algumas coisas boas que vieram na terceira edição, que eu acho que, por exemplo, a tabela de XP unificado foi uma delas. É, melhorar um pouquinho, tirar um pouquinho o foco do combate do fighter. Eu acho que dá um pouquinho mais de oportunidade para outras classes. Conseguir dar uma facada em alguém, conseguir acertar uma flecha, né? Porque antes. Níveis mais altos, você não nem tentava, você rolava só no 19 ou 20. Então vamos fazer uma propaganda aqui e vai jogar o The Dragon, ora. É Bom um demais. 2,99. É, o Old Dragon, que nem eu acho que até comentei, nós fizemos um. Nosso último podcast que está sendo editado da RPG Arautos, ele é sobre o Old Dragon. Eu acabei comprando via o PDF, né? E ele é interessante, ele meio é uma mistura de vários pontos de várias edições, assim. Eu achava que ele, quando eu vi lançar, eu achava que era uma coisa muito mais próximo do AD&D segunda. Tem Não muita coisa de é. primeiro também, né? Ele é mais próximo do AD&D primeiro, com, por exemplo, com regra de velocidade de arma, mas já não tem taco, ele puxa o sistema de ataque O BAB? digamos assim, da terceira edição, né? O Mas também com alinhamento é perícia. só ordem, ordem, caos e neutralidade, né? Isso. Não é a matriz dos nove, que Isso. eu Não tem gosto. perícia, nem a No Weapon Profiles também não tem. Então, são checks baseados bem no, no, No atributo? nas habilidades É mesmo, um né? roll under do atributo, né? A questão é que ele volta com aquela situação, que tem checks que funcionam para cima, o sucesso, e checks que funcionam para baixo. Não Que é o sei se vocês caso do. lembram, o cheque de habilidades tinha que ser para si, o Para cheque de baixo. habilidade você erra para cima. Se você tira Isso. 18, 19 ou 20, se você passa a sua habilidade. É que é o que é o roll under e o roll over, né? Isso. O roll under, então você, sei lá, fazer um teste de inteligência. Quanto maior a sua inteligência, quer dizer que você tem uma possibilidade maior de números para ter sucesso. Então você vai. Se a inteligência for 18, se qualquer número abaixo de 18 em D20, você teve sucesso. Né? Ao Não. contrário, no ataque, você precisa tirar mais perto do 20, porque o 20 é o crítico. A única coisa que eu acho complicado nesse tipo de. Não no sistema de rollover ou roll under, mas que seja só um. Eu acho muito complicado quando um sistema tem dois tipos de jeito de rolar as coisas. Assim tu rola para combate, assim tu rola para perícia. Eu acho que fica muito desunificado e fica mais complicado da pessoa ficar lembrando o que é para fazer um ou outro. Eu lembro até do Dark Heresy, que é do Warhammer 40K. Todos os testes são roll under. É uma percentagem de dado de 100. Só que todos os testes dos Psykers, que são os magos, é tudo um dado de 10 mais o teu bônus, contra uma dificuldade. Ou seja, isso fica complicado. Eu acho que se tem que ser um sistema, vamos fazer uma coisa unificada, faça uma coisa que sirva para tudo. É Diz. muito comum a parte de magia ela ter um subsistema à parte. Exatamente. É muito raro você ter um sistema unificado. Eu tô torcendo, por exemplo, eu gosto muito de Marvel, né? Quadrinho e tô agora pilhado no que vai sair no RPG novo, vai sair pela Marvel Twice. Chegou a ver as imagens que lançaram na rede? Já vi algumas. É, Já vi parece que vai o funcionar por preview e pilha de tudo. dada, né? Vai ser um. Você vai juntar uma pilha de dados, você vai pegar o. Vai rolar. Pegar os dois ou três maiores dos dados, né? Somar, comparar Somar. com a dificuldade, com rolagem do mestre. Eu não Isso me gostei o lembra fato. GURPS Supers um pouco, né? GURPS Supers você tinha os poderes lá que você jogava assim, quilhão de D6. Mas você não soma tudo, você vai pegar só os dois números É, tipo, maiores. tu rola dois dados de 6 pela tua força, daí tu rola mais um dado de 8 pela tua perícia, mais um dado de 12 pelo teu superpoder de super força, tu rola todos os dados e tu pega os dois maiores que saem nos dados para resolver as dificuldades. Pelo que eu vi, é mais ou menos nesse estilo. Eu gostei, eu tô pondo fé nesse sistema, mas o que eu tava falando aqui era em relação ao sistema Marvel Phase Rip da TSR, que você tinha todo o sistema de poder, tudo na tabela unificada, mas o sistema de magia ele era diferente um pouquinho. Quando você tinha lá o Doutor Estranho, você tinha aqueles bizarros da Marvel lá, o sistema de magia era um pouquinho de tanto, até que eu pulo aquele capítulo, nem leio, porque ninguém tem interesse em fazer mago no sistema Marvel, vai fazer logo Homem-Aranha, Capitão América, né? Até Aí por causa nesse da caso. dificuldade do sistema por ser diferente, né? Agora, um dos tipos de sistema que eu acho que ajuda bastante nesse estilo escola velha são aqueles jogos por cartas. Tu falou do Marvel, tem o Marvel Saga, que também é feito por cartas, aquele do Saga System, O Dragolens o Saga. Dragonlance e Saga da quinta edição. Eu tinha o Dragonlance, eu vendi, daí eu comprei o Marvel. Nunca consegui jogar, mas já li aquele manual e as cartas umas 20 vezes. O do Dragonlance é bom demais. Não, o Dragonlance é muito bom. Eu fiz um Mas jogo só. o sistema de fazer ficha dele para mim é assim, soberbo. O combate ele é meio esquisito, porque É bônus fixo, né? é um bônus fixo, e o bônus ele é o seu bônus de acertar, ele é a sua defesa, no caso do monstro, né? E é o dano do monstro. Então era um trem absurdo, assim, que precisava de ter um. Foi pouco playtest ali para resolver esse problema. O Saga foi na época aquela coisa que foi um sucesso de crítica e um fracasso de público, né? Que Ele não tinha. foi muito na onda, eu acho, que o pessoal falava. Eu me lembro que aconteceu comigo, por exemplo. Finalzinho dos anos 90, acho que foi finalzinho dos anos 90, antes de lançar a terceira edição, o pessoal que jogava comigo já não jogava mais a D&D. A D&D era os poucos fissurados que jogavam Ravenloft, Dark Sun, que gostavam mesmo. O pessoal tava jogando GURPS e Storyteller. Por quê? Porque a D&D era aquele sistema com taco, complicado de mexer, chato de montar personagem, que ninguém ganhava atributo, ou seja, ninguém melhorava com o tempo. Então o pessoal começou a puxar para os outros sistemas, e eu acho que isso aí deve ter sido mundial, porque foi nessa época que a TSR, eu não sei nem mais se era TSR, acho que já era Wizards, que lançou. Não, foi o último lançamento da TSR, até onde eu lembro. É, foi o Saga, foi a tampa no caixão. Isso. Injustamente, porque é um bom sistema. Eles lançaram um sistema para quê? Para te representar. Ele dava esse espaço para te representar. E eu gostei muito. Os dois jogos que eu fiz dele foram muito bons. O pessoal, assim, ó. Conseguia interpretar e ter uma criatividade para poder resolver. Não era tudo resolvido em carta. Não era só Mas jogar a carta e ver o que ia acontecer. o Saga, cara, eu me lembro claro que é. Eu sou muito fã de Dragonlance, é meu cenário preferido, cara. Eu adoro ler E eu. Dragonlance, mas não consigo jogar É, eu Dragonlance. e eu aprendi a jogar Dragonlance com a D&D, né? E quando parou de, assim, que a gente vai lendo, vai pegando, tinha uma hora que você não tinha mais material e que tinha evoluído pro Saga. Cara, eu me senti muito frustrado de não poder mais jogar Dragonlance como era antes. Porque era muito quebra de paradigma também. Como agora foi a quarta edição, né? E que nem o Felipe colocou, acabou sendo a tampa do caixão. Eu também acho que injustamente, mas. Não, foi uma aposta ousada, mas eles não estavam podendo apostar, né? Eles não puderam se bancar, no caso, né? Não conseguiram se É bancar. complicado. É a mesma coisa que vai ser o D&D Next, né? Ele está sendo uma aposta ousada. Eu acho que é difícil falar em tampa de caixão da Wizards of the Coast, porque ela ainda tem o Magic lá que surgiu nessa época com a D&D. Foi o meu caso, né? A gente estava enjoado de jogar D&D, não aguentava mais o sistema, aí começamos a jogar Magic, viciamos em jogar Magic, gastamos milhões de reais em cartas de Magic, aí até hoje tá entulhando os armários aí. Cara, em dinheiro tu trocou cerveja por crack, né? Porque, Deus do céu, Magic, Exatamente. eu gastei Magic, muito tempo com Magic, até que eu resolvi parar de gastar dinheiro com isso. Mais Não, fácil comprar um livro. eu já não cedi. Eu também tava meio enjoado, mas daí eu vi aquelas cartinhas de AD&D. Lembra delas? Não, que vinha os Sei qual personagens que é. atrás. Eu comecei a gastar dinheiro com isso. Uns boosterzinhos, né? Umas cartinhas verdes. Nossa, cara, eu tinha assim uma coleção violenta. Agora, Acabou sumindo. Felipe, Mas eu era. acho. Pode falar, Gustavo. Não, era muito interessante, né? O pessoal fala desse lance de escola velha. Não. Como a Wizards é hoje, como se não tivesse sido. Até se é, tinha muito mais coisa, cara. Muito mais props, assim. Era uma coisa. Pra quem tinha acesso a comprar isso, era um fenômeno. Mas assim, ó, eu tinha falado ali do D&D Next, Felipe. Eu acho que justamente foi o oposto. A grande aposta da Wizards, eu acho que foi o D&D 4. É, eu também sou dessa opinião. Ele foi assim, foi uma aposta gigantesca. Vamos fazer um negócio do jeito que realmente tem que ser. Porque o jogador de D&D quer ver combate. A interpretação vocês representam. E o pessoal não aceitou bem isso. Eles só esqueceram de falar isso pra gente, né? Exatamente. Eu acho que Eles o tinham que ter D&D. colocado lá. Eu acho que assim, você vai ler o livro, você sente falta de um exemplo, você sente falta de uma coisa mais cinematográfica, assim, no sentido de pictográfica, né? Você visualizar, não um negócio de pirotecnia, né? É muito pirotécnico o jogo e menos pé no chão. Esqueceu de contar isso pra gente, né? O D&D Next, Isso agora, pelo que eu tô tem vendo, no foi uma Essentials, crítica. né? Exatamente, o Essentials. Você pega, você lê, eu tenho a coleção de Essentials, ele tem tudo isso, tanto. Na grande verdade, assim, as pessoas que analisam aí a quarta edição e que criticam, elas se baseiam muito nos três primeiros livros. Agora, se você for ver a evolução hoje da quarta edição como um todo, com tudo que já foi lançado, você vai ver que em determinado momento eles sentiram isso e começaram a mudar, né? O Essentials mesmo eu acho que é esse ponto de mudança disso. Tem gente que diz que o Essentials devia ter sido lançado antes dos três básicos. Eu sou um deles. E Eu acho que o Mears falou, né, Felipe, né? o Morse falou, ele concordou aí, ó, erramos a mão aqui. Tivesse feito o Essentials como inicial aqui, e depois tivesse feito uma variação e lançado um Advanced, um Extreme, sei lá, qualquer coisa, um nome que eles fossem dar para a quarta edição de novo. Eu não acho que a quarta edição ela é estragada no, nos três livros básicos, não. Ela estragou com os Power Books e As cartinhas. com as cartinhas e o Players 2 e o Players 3. Isso que estragou, porque não sei quem comentou, eu joguei a aventura aqui para o Shadowfell inteira com o meu grupo. Foi legal a aventura, cara. Teve um pouco de interpretação, teve a parte pessoal na vila tentando achar quem que era o espião lá do Calarel, teve essa parte toda, foi uma aventura completa. Mas dizem que se você pegar um grupo de personagens feitos com players 2 ou players 3, eles vão ter muito menos dificuldade nos combates daquela aventura. Ou seja, eles, a escalada de poder, a escalada de deixar as novas classes mais poderosas, mais interessantes, aconteceu e aconteceu muito cedo. Não, mas isso também aconteceu na terceira, né? Aconteceu mais tarde. Isso mata a edição, a gente sabe disso. Só que eles chegam no final lá, o último suspiro, eles lançam aquele punhado de livro, punhado de classe poderosa, punhado de Dragon Ball Z pra você colocar no seu personagem. E aí já, com o lucro daquilo lá, eles bancam o desenvolvimento da outra, né? Já pagaram um monte de cookie. Já pagaram um monte de cookie. Mas eu não acho que chegou a estragar, porque você vê hoje em dia mesmo, e isso é o que se leva muito nessa questão do Day the Next, é que o pessoal comenta, fala, pô, já, quarta edição estava errada, e a grande verdade é que o público de quarta edição ainda é muito grande, né? Você vê as pesquisas ali dos inquests lá que eles fazem na comunidade da Wizards, e muitas das opções que ganham, às vezes, são opções mais vinculadas ao estilo quarta edição do que propriamente a um estilo mais escola velha, né? Tá. Eu tava falando, Gustavo, antes do estilo da TSR de cheio de coisa, eu vou ter que falar aqui em áudio para todo mundo ouvir. Eu consegui uma caixa do Ravenloft, campaign setting, aqui no Brasil, de um cara do Rio de Janeiro. Cara, o material é um absurdo. É uma coisa assim, ó, hoje em dia não se compara com o que está sendo lançado hoje em qualidade. As cartinhas perfeitinhas, tudo, e daí tu começa a ler o livro. Você já conhece Dark Sun, Ravenloft, né? Sim, lógico. A descrição... É a caixa vermelha ou a preta? A vermelha. Então é a primeira, né? Não, é a segunda. Não, é a revisada. É a revisada. Que é a caixa preta com Forbidden Lore. Isso. É, a vermelha já é o cenário já, né? Não é a aventura. Não. Mas preta teve também. Teve uma preta também que era o cenário também. Eu tenho a preta e o Forbidden Lore aqui. Mas assim, ó, o que dá pra ler, as descrições dos textos, ela, tipo assim, sabe que Dark Lord é feito pra te não matar. Tu não tem como matar um Dark Lord se ele não quiser morrer. Então os personagens, e quantos personagens aqui de campanha que vocês conhecem que já conseguiram matar um Dark Lord volta e meia? E não foi através do combate, foi através da criatividade. Se a gente puxa agora de volta o Old School, os textos daquela época eram feitos pra te pensar. Ah, Paladino, quando entrava em Ravenloft, ele virava um beacon de detect. Na terceira edição mudaram um pouco, que pô, não é balanceado, o Paladino só se rala. Eu imagino como é que ia ser um Ravenloft na quarta edição. Ia ser tão balanceado que até Dark Lord poderia ter morrido. E eu acho que quando teve aquela aventura, que eu acho que foi mais longe, assim, na tentativa de se matar um Dark Lord, fora a original, né? É aquela Transitions, não é? Isso, do Azalin, que os caras acham que mataram e no final eles fazem uma desgraça geral. Exatamente. Assim. É, eu acho que o estilo escola velha, que dá pra dizer, eu acho que é o estilo bastante de fluff. É o fluff que os mestres colocam, que os escritores e os mestres colocam, que dão espaço pro player criar a coisa. Eu adorava, por exemplo, tinha um mestre meu de GURPS, que fora as histórias meio setadas dele, o mundo dele era sempre um sandbox. Nós montávamos personagens que sabiam o que queriam e estavam buscando aquilo que queriam. A história é nós que fazíamos. Então tinha um mago que quis montar a tumba dele, daí ele foi lá, tinha sessões que ele ia juntar material, ele tinha sessões que ele ia fazer contatos. Então assim, ó, depende do player, nós não podemos esperar que o mestre resolva tudo. Eu acho que tem que ser uma combinação do jogador, tem que ter aquele contrato social que os dois vão trabalhar juntos e que um não vai ficar esperando a resposta do outro. Isso também faz o escola velha, que hoje a gente não tem. Tem gente esperando, os players entram dentro de uma taverna e ficam esperando quem é o cara com uma exclamação na cabeça para procurar a quest. Exclamação amarela, né? É. E o GURPS, como o Felipe comentou, ele é um RPG escola velha, né? Não tem como... Era contemporâneo aí do D&D, da D&D. E ele, fora um módulo básico de regras, que tinha uma cacetada, os cenários também tinham regras específicas do cenário. Mas até o GURPS era muito pouco, né? O GURPS tinha muito pouco livro de regra. Os livros deles de cenário, era muito mais cenário e pouca regra. No máximo uma ou duas vantagens, uma perícia diferente. O resto era só fluff, né? Mas o Super tinha um monte, não, é que o Super mudou todo o sistema de regras, né? Aí não tem Super nem como... tinha... E daí, assim, o Super tinha um lance do psionismo ser diferente da magia também. Então eram dois subsistemas. É, tinha o... A conclusão que eu vejo aqui, assim, que associar Old School com Rules Light ou Rules Heavy não é o caminho, né? está muito mais com essa relação de contrato social entre mestre e jogador e na criatividade e resolução de ações. É, isso eu acho que é o... É o seria a definição, né? É, principal. A definição. E é o que eles estão colocando aí para o D&D Next, né? Esse retorno desse contrato social. Pois é, eu queria fazer com vocês aqui uma rodada de fogo, né? Perguntar assim, o que vocês gostariam de ver no D&D Next? Posso começar? Pode. Vai lá. Atributo. Eu tenho uma raiva, eu comentei isso até num post do D&D Next que o Dior lançou. Eu odeio o sistema que não usa atributo direito. Eu acho que todo personagem ele tem aqueles seis atributos, vamos dizer assim, no D&D, e o personagem tem que pensar assim, pô, se eu quero ser um guerreiro, mas eu quero pegar inteligência, porque o personagem com inteligência pode fazer isso, isso, isso, isso também. Sabe? Os atributos são importantes para a parte mecânica, não só. Como o quarta edição, por exemplo, tem uma raiva que tu tem três atributos. Tem um atributo para te fazer dano, um para te melhorar um boostzinho em alguma coisa e outro para fazer os ataques secundários. O resto não importa. E eu acho que atributo tem que valer a pena. Eu tenho que pensar assim, eu quero ser um cara forte, por quê? Por que que eu quero montar um mago forte? Ah, por causa que eu vou precisar disso, disso e disso. Sabe? Eu acho que tem que ter uso de atributo, tem que valer a pena ter atributo. E o atributo tem que variar, o seu cara tem que ter defeito. Não adianta você ter, no caso da quarta edição, tudo acima, os importantes acima de 15, 16, e o seu pior é um 8 lá, que é um menos 1, um negócio que não fede nem Não cheira. serve para nada, exatamente. É um menos 1, sei lá, em 2 skill no máximo, porque ele é compensado por um segundo atributo secundário que te compensa naquela defesa, que seria ruim. Exatamente. Para mim era Bom, isso. pra mim, cara, eu tenho gostado muito do que eu tenho visto, assim. Então eu acho bacana eu sou meio grognado em algumas coisas. Eu acho bacana esse lance da volta da magia vanciana para algumas classes, mas deixando essa opção de poderes para outras. Essa volta aí, a opção de você jogar mais focado no do atributo sendo o principal na ficha do personagem, eu acho fantástico, acho bacana. Eu acho que eles têm acertado bastante aí no que eles têm divulgado. Tem que ver se o que estão divulgando vai funcionar mesmo na prática, né? É, no É, final das contas vai depender do player também, né? Do player e dos mestres. para mim o que eu quero ver de volta é Dragonlance. Só Pô, isso. isso eu não preciso nem falar. Eu achava que isso estava implícito. Ah, mas tem que. Tá na lista, né? Pra mim, Ravenloft. Eu acho, Felipe, que deve sair alguma coisa de Dragonlance ainda na Dragon e na Dungeon aí, de pegar Eu um também acho que mês. vai sair um tema lá de Knight of Solamnia, vai sair alguma coisa bem simples assim, que Eles é. estão fazendo aqueles meses temáticos, né? Eles já deram meio a entender que deve sair aí de Não, pô, Dragonlance, né? toda pesquisa que tem lá, Dragonlance, não vou falar Ganha. que ganha disparado, mas se não Mas ganha. é o primeiro, é o segundo, né? Tá lá Eu acho que sempre no topo. aí vocês vão me chutar, cara. Vocês vão ficar bravos comigo, mas eu não consigo jogar Dragonlance. Eu adoro ler os novels, eu acho muito rico o cenário de Dragonlance, mas eu não consigo pensar num jogo de Dragonlance. Porque parece que tá toda a história já contada. A Olha, sensação que eu tenho é essa, pelo menos. eu comprei toda a coleção Wise. da Margaret Wise pro RPG, da Sovereign Press. 3.5. Cara, o Penema eu completei essa também, viu? É. Só Penema eu que eu completei. tenho uma mania meio assim, do que muda eu vendo tudo. Eu acabei vendendo, mas eu comprei tudo, cara, e joguei. E a campanha dela, que Aqui, eram Of três Destiny. livros, que é Key of Destiny, O e daí Spectre of depois. Sorrow e. Peraí, peraí, Isso. peraí, peraí. Eu cheguei a mestrar ela, Price of cara. Courage. A Key of Não sei. Destiny, né? Putz, fantástica. Os caras descrevendo a cidade e a Quinta Era, assim, né? A Quinta Era, acho que quebra um pouquinho esse lance do toda a história tá contada. Tem uma Ah, coisa não, muito. sim. O Quinta Era já dá aquela mudança, né? Mas eu acho que julgar a história clássica, né, também é interessante. Não, na Guerra da Lança, isso eu acho meio relativo, né? O que aconteceu com o Dragonlance é que ele foi muito assim. Isso na primeira edição, na segunda edição, tinha muita coisa que os caras faziam, publicavam, depois falavam, olha, não é isso. O próprio romance fala de Elfo Negro, né, o primeiro. E Depois depois eles citam como se fosse como o elfo, Drow, o né? exilado, né? Não, então, mas a intenção quando eles escreveram era ser um Drow, depois não tem Drow no cenário. Então tinha muito retcon, tinha uma aventura clássica de Dragonlance que tinha um Tarrasque como monstro aleatório. Nossa! Então tinha assim, o que eu acho que, por exemplo, na 3 e 3,5, eles tiveram uma linha editorial muito boa, assim, muito concisa, né? Eu acho que no AD&D você teve os grandes livros, mas também você tinha muitos ruins, assim. E eles conseguiram, acho que, consertar um pouquinho disso. Eu, pô, cara, Dragonlance eu curto muito, queria ver muito de volta. Os romances, inclusive, que sumiram, né? Pois é, cara, eu até comprei os últimos. Até comprei os últimos que saíram lá, que acho que tava três trilogias do Dwarfholm, que era Goblin, Goblin Kingdom, sei lá, Goblin Nation, alguma coisa assim, né? E eu até comprei o último que saiu foi o terceiro livro dessa Goblin Nation, sei lá. Eu até coloco no show notes lá o link para Amazon, ou a capa do livro lá. E eles sinalizaram com uma possível volta aí também de romances, né? Não deixaram claro, mas eu acho que Dragonlance ainda tem pano pra manga aí pra queimar em romance. Beleza. Tia, eu tinha uma pergunta para vocês. Diga. Props. Isso aí ajuda na escola velha ou não? Usar token, usar papel, mapa, miniatura, isso aí ajuda ou atrapalha? Cara, vai muito, para mim vai muito grupo, porque a minha vida inteira eu gostei de colecionar e pintar miniatura quando era aquelas de chumbo, então eu sempre usava nos meus jogos. Cheguei a construir mapa hexagonal aqui para coberto com laminado assim para desenhar com canetinha, igual tem hoje a gente compra, né, os tiles, né? Então eu tinha minha versão disso para jogar em casa. Como eu falei, cara, o D&D nasceu de um wargame, então a associação com miniaturas está lá. Eu acho que não é isso que... Eu só acho que me preocupa a parte de miniaturas, não do resto. As miniaturas e mapa de combate é que hoje tem aqueles dungeon tiles, não sei mais o que, etc. Daqui a pouco as cenas de combate são sempre as mesmas. Sabe, tu sempre usa as mesmas cenas e os personagens ficam pensando, pô, nós estamos de novo lutando nessa taverna, nós estamos de novo lutando nesse mercado, sabe? E se o mestre não dá aquela mão de escrever que isso aqui é diferente, aquilo lá é diferente, o pessoal olha pra mesa e fica jogando um jogo de tabuleiro. Cara, eu acho assim, props, é que um dia eu Isso aí comentei. eu tiro sempre pela culatra que você É. falou, Fabiano. Props ATSR tinha um monte, cara. A caixa básica de Forgotten vinha com. Não sei se vocês lembram, até lançou aqui no Brasil aquelas cartinhas com o símbolo dos deuses, das organizações. Aquele mapa, Ravenloft cara, que tem era. um jogo de tarô para você jogar com os personagens. Vocês lembram que vinha com aquela folha transparente? A O folha pessoal. transparente para o cara marcar o tempo de viagem. Exatamente. Então, eu acho que sempre teve. A caixa de Waterdeep, cara, tem muita coisa. Tem até acho que a entrada de um dos castelos lá do castelo Waterdeep. Sempre foi, o D&D principalmente, sempre foi muito cheio de prop. Isso eu acho uma característica do D&D, do AD&D. Tinha de tudo, cara. Acho que no auge do AD&D você comprava de tudo que você podia. A caixa de Dark Sun e as aventuras de Dark Sun tem um punhado de handout pra você entregar. Sim, Porque tem sim. vai tentar descrever aqueles monstros lá. Quem leu as novels sabe o que é quando o cara começa a descrever os bichos. O gage. Que porra é essa? Uma tartaruga com olho de lesma, com pata de caranguejo, com rabo de lagartixa. Que merda é essa? Você vê uma foto, agora eu sei o que é, mas não consigo descrever. Eu vou te falar que o livro que eu mais demorei para ler, tô demorando, né, porque eu tô falta aí nos. Umas páginas, é o Verdant Passage, cara, justamente por causa disso. É meio como você lê o Silmarillion, assim, você tem que depois ficar procurando referência na internet pra ver o que é Nossa. aquilo. As descrições são tenebrosas, né? Mas para mim, a característica do jogo. Eu acho que o jogo não pode ser dependente do prop, porque tem grupo que gosta, tem grupo que não gosta. Acho que vai muito do mestre, principalmente, se ele vai dar aquilo ou não. Mas esse caminho que você citou, Fabiano, de ter o prop e o grupo viciar naquele prop e aquele prop fazer uma parte. Do Essencial. jogo, essencial do jogo, e se aquilo, aquele. Não, se a sua miniatura tem uma espada, você não pode usar adaga, né? Começa a desvirtuar um pouco do sentido do jogo. Eu Exatamente. acho que o próprio ajuda, mas mal usado, é a mesma forma da quarta edição que a gente falou. É um excelente RPG em termos de equilíbrio, mas esqueceram de falar da importância da interpretação, do pensar fora da caixa. E aí desvirtua e você estraga o negócio. Os outros jogos mais antigos, esses não tinham prop, eram, por exemplo, você pega um Paranoia, que tem um sisteminha bem Ah, easy assim. trocentos props, né? E tem outros que já que não, né? O GURPS era muita informação, o prop de GURPS era informação, né? Tanto que tem livro de GURPS que você compra, tipo GURPS Conan, que você compra, você quer saber mais de Conan, você compra E o GURPS Conan. combate em massa, né? O GURPS Conan tinha combate em massa e Conan. Mas digo de storyline de Conan, ele tem tudo Tem praticamente, tudo. né? É A Bíblia, né? o GURPS Horror, por exemplo, é uma bíblia para quem quer fazer jogo de horror. Não importa qual o sistema que tu jogue. É só fluff sobre como fazer jogos de horror. É muito É, bom. eu sempre colecionei quadrinhos também, e, pô, cara, eu comprei o Supers. Um momento assim que eu tava jogando tanta D&D que eu queria fazer alguma coisa de Supers. É, o que tinha que ler de livro era o GURPS e o GURPS Supers. Só isso já dava uma intimidada. Mas o Supers mesmo, você tirando aquela parte do universo do Wild Cards, que era. Tartes selvagens. Que eu não curtia muito, mas achava. Mas, cara, tinha muito, muito, muito, muito, muita ideia para você fazer aventura ali. Impressionante, cara. O trabalho que os caras faziam em formação, mas não era prop físico, né? Sim, se vocês querem ver props, tem a, não sei se vocês conhecem a Warhammer Fantasy Roleplay terceira edição. Se não viram falar, dá uma procurada na internet. O jogo é feito com props. O box básico custa, eu acho que custava 90 dólares, alguma coisa assim. Vem com carta, vem com token, vem com mapa, vem com um monte de coisa. E uma coisa que eu gostei, ele parece que foi uma quarta edição invertida. Ele tem um sistema com carta, ele tem um sistema com fichazinha, para marcar tempo e coisa e tal. Só que desde o começo até o final ele explica: isso é um jogo de RPG. Isso aqui tá feito para te ajudar. Se tá ruim, tira. O importante é Agora, vocês representarem. Chicago, você sabe um jogo que você falou de Dungeons & Dragons que puxa muito para isso? É um jogo escola velha? O BattleTech. Cara, eu tinha BattleTech, eu perdi, não sei o que aconteceu. O RPG de Nunca. BattleTech, Ah! ele era muito baseado em movimento de parte dele, né? Ah. E era aquele, eram sempre os mesmos cenários, não mudavam muito, não. Tudo bem que BattleTech era um lugar devastado, então provavelmente era tudo o mesmo cenário. Só trocava aquela cratera de lugar e tava valendo. É. Ô, gente, recadinhos básicos aqui, o papo tá bom, mas hoje é domingo de carnaval, a gente tem família para cuidar também, né? Bom, as músicas que vocês escutaram hoje na abertura, no encerramento e provavelmente durante o podcast são uma cortesia da Terceira Terra, porque nós pagamos para ter as músicas tocadas nos podcasts a partir de agora, né? Então ajude a manter a Terceira Terra no ar, contribuindo com doações ou comprando produtos dos nossos parceiros, como a Noble Knight, a Amazon e Book o Depository. Book Depository. Isso aí. Foi um prazer ter vocês aqui hoje, o Fabiano e o Gustavo. Voltamos aqui com a advência do podcast, um pouquinho reformulado aí para o ano 2012. Espero que não seja o último ano desse podcast, porque o mundo não pode acabar, porque eu quero ainda jogar Dragonlance no D&D Next e ainda quero jogar o RPG de Marvels da Margaret Wise. Felipe, valeu pelo convite. Tô aqui para o que der e vier. Se precisar, só dá um toque. Beleza. Felipe, valeu o toque. Eu sou ouvinte do APIC, né? E estou esperando como ouvinte ou como participante para a gente falar de cenários antigos também nos próximos. Pois é, o Marcelo deu uma ideia aí, nós vamos. Não prometo que será o próximo, mas futuramente vai ter um podcast a gente explicando para quem é. Por que que a gente gosta tanto de Dark Sun ou de Dragonlance. Mistara, ele falou também, Mistara, comparando. Mistara, Greyhawk. Blankmar, Greyhawk, Forgotten, todos esses que são RPG de fantasia. Cenários de fantasia tradicional, né? Que não apela pro. Não apela demais aí na viajação na maionese, mas esses que são similares, vamos tentar dar uma explicação aí no episódio futuro. Fica aí cenas dos próximos capítulos. Abraço, pessoal, até mais.